Caridade no modo da paixão. O que é isso? Para que isso? Quem faz isso? Como fazer isso? Ah, Bímola, você não é fácil não. Que palhaçada, que brincadeira. Não leva a vida muito a sério não. Você não vai sair viva dela, Bímola. Não leva a vida muito a sério não. Você não vai sair viva dela não. Fica tranquila. Mas todos podem e devem sair da vida conscientes de Deus, conscientes de Krishna, se não quiser voltar aqui, né? Agora, se quiser voltar aqui e ficar quebrando a cara, tudo bem. Faz isso. Bom, que mais tem falar do que falar? Vamos ler o Bhagavad Gita. Não, o Bhagavad Gita é claro, Bhimala. Esse é básico, é o livro básico. É o livro básico de todo mundo, né? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. O culpado sou sempre eu, é verdade. Então, caridade no modo da paixão é o que vamos ver agora com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Onde a gente estava? Não, estava pensando aqui numa história aqui que aconteceu, tá? Não é para pensar, é para ler mais e falar menos. Tá bom, Bímola, só tem razão. Então vamos tentar cantar o verso 21 do capítulo 17, As Divisões da Fé. É onde está esse assunto e esse verso. Yato prati upakarartam palam udishava puna jiyate cha pariklishtam Tadanam Rajasam Smritam. Tradução, palavra por palavra. Já aquilo que tu mas prati upakarartam, com o fim de obter alguma recompensa. Palam, resultado. Udisha, desejando. Va ou puna, novamente. Diate, dá-se em caridade. Cha, também. Pariklishtam, com má vontade. Tat, isso. Danam, caridade. Rajasam, no modo da paixão. Smritam, compreende-se que é. Tradução completa. Mas disse que a caridade executada com a expectativa de alguma recompensa, ou com o desejo de resultados frutíferos, ou com má vontade, está no modo da paixão. É, eu já lembrei de um monte de coisa que tá, já parei, não é para lembrar, é para ler. Tá, não, já tem razão. É hoje, hein, Edson? É hoje, hein? Às vezes se executa a caridade para a elevação ao reino celestial. É, as pessoas fazem caridade porque querem ir para o céu. É, mas pensa que é fácil ir para o céu? Hã? Pensa que qualquer mané vai para o céu? Qualquer comedor de carne, bebedor de vinho vai para o céu? Não vai, não vai, meu amigo. Para ir para o céu tem que ser bom de verdade. E bom é o que Deus acha bom, e não o que as pessoas por aí acham que é bom. É, uma coisa é o que as pessoas acham boas, acham que é bom, acham que é bondade. Outra coisa é o que Deus acha, o que é bom e o que é bondade. E o que importa, a única coisa que importa é o que Deus acha, porque Ele é o manda-chuva, Ele é o poderoso chefão, Ele é o cara lá de cima. Se você não fizer o que Ele acha bom, ferrou. Não vai para o céu. E olha que é um mau negócio ir para o céu, hein? É um mau negócio. Mas, fazer o quê? Tem gente que quer ir para o céu, né, Bimala? Tá, mais fala menos. Nossa, é hoje, hein? Se, o disco furou nesse mantra aí. Lê mais fala menos. Tá bom, sim, senhora. Então, às vezes, se executa a caridade para a elevação ao reino celestial. E, às vezes, com muito problema... E com arrependimento depois. Poxa, não é fácil fazer caridade, viu? Pô, tô até arrependido de ter feito isso, de ter dado esse dinheiro, de ter dado essa coisa, essa cesta, isso e aquilo. Por que gastei tanto dessa maneira? Por que fiz isso? Não, não vou entrar no Wilson. Às vezes... Não tô engraçadinho, Bimala, é que você... Eu dou risada porque você é muito séria, Bimala. Eu dou risada, é. Às vezes também se faz caridade por alguma obrigação. É, não, eu sou obrigado a fazer caridade porque a minha posição, você sabe, né? Na minha posição eu tenho que fazer alguma caridade. Então faz caridade por obrigação. Tá bom. A pedido de um superior, pior ainda, o cara sofre mais ainda. Caridade mais sofrida ainda. Disse que estes tipos de caridade... são feitos no modo da paixão. Lembrem-se que tem quatro modos, existem quatro modos, né? Três materiais e um transcendental. Então tem caridades no modo da ignorância, que é o que a maioria faz, no modo da paixão, depois a segunda grande maioria, e caridade no modo da bondade, poucas pessoas fazem, e no modo da bondade pura, raríssimas pessoas fazem. Na verdade, Hare Krishna de verdade é que faz caridade transcendental, caridade pura. Há muitas fundações caritativas que oferecem suas doações a instituições onde se efetua a gratificação dos sentidos. É, ajuda os pecadores a pecar, né? Tais caridades não são recomendadas na escritura védica. Só se recomenda a caridade no modo da bondade. Tá bom, já parei de falar, Bimala, todo o conhecimento, todas as respostas estão nesse livro, o Bhagavad Gita como ele é, falado e escrito pessoalmente por Deus. Por isso é a escritura completa e perfeita, porque só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa pessoa é Krishna. E a escritura completa e perfeita é o que estamos lendo aqui todos os dias na krishnafm.com.br, o Bhagavad Gita como ele é, em outras palavras, o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem espíritos, sem fantasmas, sem intermediários, sem profetas, sem videntes, sem nada no meio, direto e pessoal por Deus, é falado diretamente e pessoalmente por Deus e traduzido pelo devoto puro de Deus a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está à sua disposição no nosso site. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, que eu clico aqui, já cliquei, já abriu, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Depois você desce, tem o Sri Chaitanya Charitamrita, que tem todo o conhecimento, nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, onde tem todo esse conhecimento vivido e colocado na prática. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Não tem mais nada para falar, Bimala? Não tem, não? Nada, não? Não tem jejum de Ekadashi? Ainda não. Ai, ai, ai, não tem aniversário dos ouvintes? Não tem nada, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Alegrinho, Bimala, animadinho. Vai ver que algum ouvinte aí rezou, né, para Krishna. Ó, Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. E aí Krishna está dando essas bênçãos, essa misericórdia, essa energia de a gente poder ler os livros de Prabhupada aqui. Poxa, eu queria ler os livros de Prabhupada até morrer, Bimala. Pelo menos ler, né? Já que eu não consigo estudar os livros de Prabhupada, pelo menos ler, continuar lendo até morrer. E vai ver que algum ouvinte aí, alguns ouvintes pediram, ai Krishna, deixa ele ler, deixa, vai, deixa ele. Aí Krishna está atendendo o pedido e está dando aí, está dando vontade para a gente ler, está dando potência, está dando alegria, entusiasmo, está dando tudo o que a gente não merece. A gente não merece nada, Bima, não temos qualificação nenhuma. Sei que começou, tá bom, já parei de falar. Bom, estamos lendo o canto 4, capítulo 21. Aí você quer demais, lembrar o nome do capítulo. Se o capítulo durar a vida inteira, é capaz que eu consiga lembrar o nome. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui onde ele está falando, ele, não sei quem ele, nós vamos descobrir já já. Não há obstáculo mais forte ao nosso interesse próprio do que pensar haver outros assuntos mais proveitosos do que nossa autorrealização. Está vendo? É ilusão, né? Achar que existe algo ou alguma coisa mais importante do que a nossa autorrealização. E ninguém vai se autorrealizar sem fazer o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, sob a supervisão de um mestre espiritual ou de um mestre espiritual, Bimala. O mestre espiritual, para nós, pessoas comuns, só tem dois: o mestre espiritual instrutor e o mestre espiritual iniciador. Não, o mestre espiritual interno, o Chaitya Guru, isso é só para devoto puro. O devoto puro sabe distinguir. Sabe, né, a diferença entre as loucuras da mente, o sentimentalismo É, na verdade a gente é sentimentalista, sentimentaloide, achista e outras coisas, né? Então tem muita gente aí que entra nessa, não, Deus falou comigo. Krishna, já para cortar esse barato aí, tá, cortar essa onda, cortar essa história, pronto. Ele fala, eu nunca me manifesto para os tolos e para as pessoas sem inteligência. Para não falar para os demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, né? Não. Então, se você acha que Deus está falando com você, meu amigo, é como falam os ateístas, vai no psicólogo, você está louco. Está louco. Quem está falando com você é espírito, fantasma, mente, falso ego, qualquer coisa, menos Deus. E se for Deus falando com você, também você não vai saber, né? É porque para ver e receber ordem direta do mestre espiritual instrutor, que é o próprio Deus, Krishna, que vive no coração de todos, a pessoa tem que se purificar, a pessoa tem que purificar os sentidos, a mente, o coração. Aí sim, os limpos de coração verão a Deus face a face, mas nós, nosso coração, nossa mente está mais sujo que pau de galinheiro. Então, para não errar, tá? A gente só tem três opções: seguir ou nos guiar por escrituras autorizadas, os Vedas, resumindo, os livros de Prabhupada. Pessoas santas, as pessoas seguidoras fiéis de Prabhupada, ou mestres espirituais, ou não, e também os mestres espirituais. Nós temos que nos guiar por esses três: mestres espirituais autorizados, qualificados e competentes, que são aqueles que estão na sucessão discipular de Deus, Krishna. Pessoas santas, aqueles que seguem regras e regulações, e os mestres espirituais mesmo. Falei das escrituras, falei das pessoas santas e os mestres espirituais. São esses três. Se não guiar por esses três, vai virar um sentimentaloide ou um fanático, um achista. Não, eu acho que não é bem assim, olha, eu sinto que é, vai por esse caminho e você vai ver onde vai parar. E o pior é que isso, vai levar um monte de gente junto para o buraco do inferno. A vida humana destina-se especialmente à autorrealização. Eu refere-se ao super-eu e ao eu individual, a suprema personalidade de Deus e a entidade viva. Eu e super-eu, eu e Deus, a alma individual e a almona. É, a alminha, que somos nós, infinitamente pequenas, né? Nós somos... É infinitamente pequenas, Bímola. Nós somos menores do que um átomo material, imagine, né? Alminha, nós somos alminhas. E Deus é a almona. Então, a alminha nunca será a almona. A partícula de ouro nunca será a mina de ouro. A fagulhinha do fogo nunca será a fogueira. E a partícula de luz do sol nunca será o sol. É assim. E tem gente que acha que vai ser Deus. Pior ainda, tem gente que acha que é Deus. Oh, eu sou Deus, você é Deus, namastê, meu Deus interior, saúde o seu Deus interior, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. É por isso que o mundo está essa maravilha, porque todo mundo é Deus. Esses Deus, esses bagavãs da vida aí, esses deuses que tem por aí, não aguenta uma dorzinha de dente, uma dorzinha de barriga, pronto, acabou Deus. Imagina, Deus que não aguenta uma dorzinha de barriga, não aguenta uma dorzinha de dente. Que Deus que é esse? É um Deus patife, como o Prabhupada fala. Então, não se iluda e não confunda a alminha com a almona, a fagulhinha com a fogueira, a partícula de ouro com a mina de ouro, a luz, a partículazinha de sol com o sol. Quando, contudo, alguém se interessa mais pelo corpo e pelo gozo sensorial corpóreo, ou seja, quer desfrutar da vida, quer vida material, ele cria para si mesmo obstáculos no caminho da autorrealização. A influência da ilusão, Maya, o leva a ficar mais interessado no gozo dos sentidos, o qual é proibido neste mundo para aqueles cujo interesse é a autorrealização. É, como os mestres falam, ou você ama Deus ou ama o mundo. Não dá para amar os dois. Não dá para servir os dois. Ou ama Deus ou ama o mundo. Ou serve Deus ou serve o mundo. Escolhe. Os dois não dá, meu amigo. Acender uma vela para o santo e para o diabo não dá, não. Não tem jeito. Aí você vai se ferrar com os dois. Não vai nenhum nem outro. É, fica no meio do caminho e se perde, né? É a verdade, é. Se perde no mal, no meio do caminho. Ao invés de nos interessarmos pelo gozo dos sentidos, devemos desviar nossas atividades para a satisfação dos sentidos da alma suprema. Qualquer coisa que realizemos contra este princípio é, de certo, contrária ao nosso próprio interesse. É, quem quer se dar bem, se rende a Deus. Quem quer se dar mal, faz qualquer outra coisa. É muito claro, né, nas máximas de Prabhupada, é muito claro, é inconfundível, é como o sol do meio-dia, não tem como errar, né? Viver para dar prazer ao corpo, vida material. Viver para dar prazer a Deus, vida transcendental. O resto é resto. Para a sociedade humana, pensar constantemente em como ganhar dinheiro e aplicá-lo para o gozo dos sentidos, provoca destruição dos interesses de todos. Está vendo? Aí, ó. A fórmula do fracasso. Viver pensando em como ganhar dinheiro. Não, eu preciso ganhar dinheiro. Eu já vi esse filme várias vezes, Bimala. Eu não via. A gente não via isso, né? Porque só os videntes da verdade veem essas coisas. Então a gente aprendeu muito, né, com os devotos, que são os verdadeiros videntes, os seguidores fiéis de Prabhupada, são os videntes da verdade. E eles podem dar visão para todo mundo, né? Então, felizmente, graças ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, a gente aprendeu e aprende muita coisa, né? Por exemplo, já vimos esse filme, ó. Não, vou jogar baixo duas vezes, tá? Para não falar umas 10, 15. Olha, sabe o que que é? Agora eu não estou bem financeiramente, eu tenho que resolver os problemas financeiros meu, da minha família, e assim que eu estiver bem estabilizado, né, eu vou me render a Krishna, eu vou servir a Krishna, eu vou servir os devotos de Krishna, eu vou... Sabe o que que acontece? O que que aconteceu com essas pessoas? O que que acontece com essas pessoas? Elas continuam se ferrando, continuam iludidas e tentando, né? E tentando se dar bem materialmente, tentando ganhar dinheiro, tentando resolver os problemas da família. E esses problemas nunca se resolvem, esse dinheiro nunca vem, e ela não serve Deus nem os devotos de Deus. E cada vez elas se afundam mais nesses desejos de ganhar dinheiro, de resolver os problemas da família, de resolver os problemas do mundo, que nunca serão resolvidos. É, Krishna falou no Gita, aquele verso, né, que sua santidade Purushottaya Swami falou naquela palestra lá, Bima. Bom, não interessa, eu não me importo em lembrar o ano, não importo em lembrar se era Araraquara ou São Carlos, o que importa é lembrar o que ele falou. Ele repetiu, né, o mestre espiritual de verdade é assim, ele repete o que Krishna fala. E Krishna falou num verso lá do capítulo 9, materialmente falando, tá, gente? Todas as suas esperanças serão frustradas, todos os seus planos fracassarão, e todo o seu conhecimento não vai dar em nada, vão ser todos destroçados. Nossa, mas é batata. Então, como eu estava falando dessas pessoas, não, olha, primeiro eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou resolver o problema da minha família e tal, depois eu vou me render a Krishna, vou servir a Krishna. Então, essas pessoas tiveram e têm suas esperanças frustradas. Todos os seus planos fracassaram e vão fracassar. E todo o conhecimento que ele põe para fazer isso, para resolver isso, serão destroçados. Ou então, como Prabhu Jai Gokula Batista fala, então Krishna não é Deus, Krishna não apita nada e não acontece nada disso. Mas sim, Krishna é Deus e só acontece isso e nada diferente disso. As esperanças das pessoas materialistas são frustradas, os planos delas fracassam e o conhecimento delas são destroçados todos os dias, todas as horas. É batata mesmo. Então, para a sociedade humana, pensar constantemente em como ganhar dinheiro e aplicá-lo para o gozo dos sentidos provoca a destruição dos interesses de todos. Aquele que se torna desprovido... Calma, estou ladeando a página aqui. Aquele que se torna desprovido de conhecimento e serviço prático e amoroso a Deus entra em espécies de vida, tais como as árvores e as pedras. E aí pessoas ignorantes, pessoas que são influenciadas pelo modo da ignorância, vão lá adorar as árvores, as pedras. Lembra aquele rapaz lá de Ribeirão, Bímola? O negócio era as pedras, adorava as pedras, falava das pedras, servia as pedras, comentava sobre as pedras. A vida dele era servir e adorar as pedras. Outros adoram as árvores, né, a natureza, e por aí vai. São pessoas iludidas, né? Pessoas sem conhecimento, ou pessoas com conhecimento no modo da ignorância. E aí, o futuro delas é se tornar pedras. Como que é aquela máxima? Exceto Deus, você se torna aquilo que você pensa. É isso aí. Máxima de Prabhupada, né? Inclusive tem gente cobrando aí para fazer esse livro, mas quem sou eu? Eu apenas vejo aí essas máximas aí nos livros de Prabhupada e repito, né? Imagina, né? Que máxima. Exceto Deus, você se torna o que você pensa. Olha. Seu amigo lá. Eu lembrei o nome, não vou falar o nome dele. Não vou dar nome aos bois, nem às vacas, Bímola. Exceto Deus, você se torna o que você adora, o que você pensa. Dá na mesma, né? Então, essas pessoas aí vão se tornar pedras ou árvores. Vão entrar em corpos de pedras ou árvores. Todas as vidas importam. Vidas vegetais, animais, minerais... hominais, mulherais, semideuses, anjos e etc. Mas por que que importa? Porque são partes eternas de Deus. Só por isso que importa. Todas as vidas importam. Então, tudo que tem vida tem uma alma exatamente igual a nós. E a qualquer momento nós podemos entrar em corpos de pedras, de árvores, de minerais, vegetais... insetos. Existem 8 milhões e 400 mil corpos que a gente pode entrar e tentar, continuar tentando ser feliz sem Deus. A viagem da alma, né? Pode continuar viajando quanto quiser no universo inteiro. Tem um universo inteiro para viajar. Jnana, ou conhecimento, significa entender nossa posição constitucional. Tá vendo? Quem somos nós? Qual o nosso tamanho? Eu sou espírito, eu sou alma, eu sou Brahman, eu sou do tamanho, não, menor, eu sou menor do que um átomo material. Eu sou a centésima, milésima parte da ponta superior de um fio de cabelo. Vimos lá, Krishna está dando misericórdia. Tá dando, daqui a pouco ele tira o conhecimento, aí eu começo a me achar aqui, Krishna, você é erudito, você tem conhecimento? Vou tirar, para você ver que conhecimento é meu. Eu dou o conhecimento, eu dou o esquecimento, eu dou a lembrança. Então, se a pessoa se esquece disso, meu amigo, se esquece quem é o manda-chuva, quem é o poderoso chefão, quem é o cara lá de cima corta. Corta a beleza, corta o conhecimento, corta o entusiasmo, corta tudo. Corta é só a pessoa começar a se achar, ou então usar de forma errada. Sabe, irmão, lê mais e fala menos, é hoje. Jnana significa conhecimento. Significa entender nossa posição. Por que entender, Bima? Por quê? Por que que você acha que a gente tem que entender? Porque quem entende mais sofre menos. Só por isso. Só começa por aí. Agora imagine a pessoa sem esse conhecimento. É uma pessoa comum. Então, Jnana, conhecimento, significa entender nossa posição constitucional. E Vijnana significa aplicação prática deste conhecimento na vida. Tá vendo? Uma coisa é a gente ter o conhecimento. Outra coisa é a gente realizar, a gente viver esse conhecimento. Sob a forma de vida humana, deve-se chegar à posição de conhecimento e realizar esse conhecimento. Mas, apesar desta grande oportunidade, se alguém deixar de desenvolver o conhecimento e a aplicação prática do conhecimento, por intermédio da ajuda de um mestre espiritual e das escrituras autorizadas, em outras palavras, se abusar desta oportunidade, então na próxima vida nascerá, com certeza, numa espécie de entidades vivas e móveis, viu? Nossa, aí ferrou, hein? Porque até conseguir a forma de vida humana, ó, para evoluir, né? Para pegar uma espécie, um corpo evoluído, nossa, a subida é lenta e gradual. Mas para cair, meu amigo, aí, ó. Da forma humana, a gente pode cair num corpo de árvore, um corpo vegetal, vai. E aí? E aí ferrou, né? Até chegar na forma de vida humana novamente são zilhões de anos. Na categoria de entidades vivas e imóveis enquadram-se as colinas, aí, corpos minerais, né? As montanhas, as árvores, as plantas e etc. Esta fase de vida chama-se Punyatan ou Mukyatan, ou seja, redução de todas as atividades a zero. O que vai fazer num corpo de vegetal, num corpo de mineral? Vai vegetar, vai mineralizar. Acho que nem vai sonhar, Bíblia. Vai ficar lá, ó, com atividades a zero. Os filósofos que apoiam a cessação de todas as atividades humanas, os filósofos que apoiam a cessação de todas as atividades chamam-se Shunyavadis. Eu não sinto, eu não penso. Eu não sinto, eu não desejo, eu não penso. Tá bom. Você quer isso? Krishna vai te dar um corpo mineral, corpo de montanha. Um corpo mineral para você não pensar, não sentir, não desejar. Vai ficar lá, ó, num corpo de pedra. Vai saber quanto tempo. Nossa, Krishna Balarama Arada, que castigo. Por um lado é um castigo, porque perdeu a forma de vida humana. Por outro lado, é a misericórdia de Deus dando exatamente o que Ele quer. Pelo próprio arranjo da natureza, nossas atividades destinam-se a voltarem-se pouco a pouco ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Porém, há filósofos que, ao invés de purificar suas atividades, tentam reduzir tudo a zero, ou mergulhar todas as atividades num vazio. Sua vida num corpo de pedra vai ser um vazio tremendo, né? Essa falta de atividade é representada pelas árvores e pelas colinas. Esta é uma das punições impostas pelas leis da natureza. Se não cumprirmos adequadamente nossa missão de autorrealização na vida, a punição da natureza nos deixará inativos, pondo-nos sob a forma de árvores e colinas. Portanto, as atividades voltadas ao gozo dos sentidos são condenadas nesta passagem. Quem pensa constantemente em atividades para ganhar dinheiro e satisfazer os sentidos está trilhando um caminho suicida. Tá vendo? É um suicídio, Bima. Isso aqui é uma máxima. Quem pensa constantemente em ganhar dinheiro e satisfazer os sentidos está trilhando um caminho suicida. Depois vai ficar vagando aí um tempão, aí baixando em todo lugar que é invocado, e depois vai para um corpo de pedra ou de árvore. Nossa, é demais. A gente tem que estudar, né, o Shrimad-Bhagavatam. Infelizmente eu só consegui ler uma vez, estou lendo pela segunda vez agora. Infelizmente, eu gostaria de estudar. Nossa, aqui é uma máxima, Bimala. Isso aqui tem que... Vou até printar aqui, ó. Dinheiro. como ganhar e consequências. Consequências. Tá gastando força da rádio enquanto eu fico. Tá, o ouvinte está esperando. Tá, sim senhora, tá. Bom, onde eu estava aqui? Tá vendo? Se me atrapalha, eu perco mais tempo. Ó, na verdade, toda a sociedade humana está trilhando esse caminho. É o que ensinam nos matadouros da alma. Ou seja, nas redes de ensino. Ensina isso aí, ó. Como se matar. Quem pensa constantemente em atividades para ganhar dinheiro e satisfazer os sentidos está trilhando um caminho suicida. É isso que as pessoas vão aprender nas escolas, universidades e faculdades. Como se matar. Como se tornar árvore. Como se tornar pedra. Na verdade, toda a sociedade humana está trilhando este caminho. De alguma forma, as pessoas estão determinadas a ganhar dinheiro, esmolando, tomando emprestado ou roubando, e usando isto para o gozo dos sentidos. Uma civilização assim é o maior obstáculo no caminho da autorrealização. Tá vendo? Por isso que Prabhupada fala, né? Os loucos, os patifes, estão liderando a sociedade. E um louco só fala loucura. Um patife só faz patifaria. Tá, já parei de falar. Todo o conhecimento com todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a outra opção, a única outra opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, volume 1, 2 e 3, o primeiro canto completo. Você já encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Deixa eu tomar água. Ei, Bimola, tem que cantar esse mantra, hein? Já estamos atrasados. Tá bom, sim senhora. Então, antes de ler o livro Krishna, os devotos cantam esse mantra que a gente vai tentar cantar agora. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahiman. Tá feliz? Tá feliz, Bimala? Fiz mais do que a minha obrigação, é verdade. É verdade, Bimala. Agora você falou pouco, mas falou tudo. Paramos aqui, ó. Pouco tempo depois, Krishna cumpriu a sua promessa de visitar Akrura na casa dele. Akrura estava numa relação com Krishna como seu servente, e Krishna queria obter algum serviço dele. Ele foi lá acompanhado pelo senhor Balarama e Uddhava. Quando Krishna, Balarama e Uddhava se aproximavam da casa de Akrura, Akrura veio adiante, abraçou Uddhava e ofereceu respeitosas reverências ao se prostrar perante o senhor Krishna e Balarama. Krishna, Balarama e Uddhava ofereceram reverências a ele em retribuição e foram oferecidos com locais de assento apropriados por Akrura. Quando todos estavam sentados confortavelmente, Akrura lavou os pés deles e jogou a água em sua cabeça. Depois ofereceu flores finas e polpa de sândalo com adoração normal. Todos os três então ficaram muito satisfeitos com o comportamento de Akrura. Akrura então se prostrou perante Krishna e pôs sua cabeça no chão. Depois, com os pés de lótus de Krishna em seu colo, Akrura começou a massageá-los amavelmente. Quando Akrura ficou plenamente satisfeito na presença de Krishna e Balarama, seus olhos ficaram cheios de lágrimas de amor por Deus, Krishna Prema, e começou a oferecer suas preces como se segue. Meu querido Senhor Krishna, foi muita bondade sua matar Kansa e seus associados. Você liberou toda a família da dinastia Jado da maior calamidade. O seu salvamento da grande dinastia Jado será sempre lembrado por eles. Meu querido Senhor Krishna e Balarama, vocês são a personalidade original de quem tudo emanou. Vocês são a causa original de todas as causas. Vocês têm energias inconcebíveis e vocês são todo penetrantes. Além de vocês mesmos, não existe nenhuma outra causa ou efeito, grosseira ou sutil. Vocês são o Brahman Supremo realizado pelo estudo dos Vedas. Por sua energia inconcebível, vocês são realmente visíveis perante nós. Vocês criam esta manifestação cósmica pelas suas próprias potências e vocês entram nela em pessoa. Da mesma forma que os cinco elementos materiais, terra, água, fogo, ar e céu, são distribuídos em tudo manifesto por diferentes tipos de corpos, somente vocês entram em diferentes variedades de corpos criados por suas próprias energias. Vocês entram no corpo como a alma individual, bem como independentemente como a superalma. O corpo material é criado por sua energia inferior. Os seres vivos, almas individuais, são partes e parcelas de vocês, e a superalma é sua representação localizada. Este corpo material, o ser vivo e a superalma constituem um ser vivo individual. Porém, originalmente, eles são todos diferentes energias do único Supremo Senhor, Krishna. No mundo material, vocês criam, mantêm e dissolvem a manifestação inteira pela interação de três qualidades chamadas bondade, paixão e ignorância. Vocês não são implicados pelas atividades dessas qualidades materiais, porque seu conhecimento supremo nunca é superado, como no caso do ser vivo individual. Assim como o Supremo Senhor Krishna entra na criação material, e por isso a criação, manutenção e destruição acontecem em seu devido curso, o ser vivo, parte e parcela, entra nos elementos materiais e tem o seu corpo material criado para ele. A diferença entre o ser vivo e o Senhor Krishna é que o ser vivo é parte e parcela do Supremo Senhor Krishna e tem a tendência de ser dominado pelas interações das qualidades materiais. Krishna, o Param Brahman ou o Supremo Brahman, que está sempre situado em conhecimento pleno, nunca é dominado por essas qualidades. Tem gente que fala, eu sou Deus. Agora, sabe o que acontece? Agora eu estou iludido. Eu estou em ilusão. Tentei falar, sair. Ia sair duas coisas. Tem duas palavras ao mesmo tempo, não sai mesmo, não é verdade? Então essas pessoas, essa loucura, né? Essa filosofia louca, né? Ele fala assim, olha, eu sou Deus, na verdade eu sou Deus, mas agora eu estou iludido. Mas assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar à minha posição normal e original de Deus. Peraí, pô, que loucura que é essa? Se a ilusão consegue te iludir, a ilusão é superior a você. Então que Deus que é você, que está aí sendo controlado pela ilusão? É só loucura. Então não existe isso de Deus ficar iludido. Não existe, né? Deus ficou iludido, então a ilusão é superior a Deus. Se a ilusão consegue iludir Deus, ilude esses deusinhos aí de brincadeira, esses deusinhos de mentirinha. Por isso o nome de Krishna é Achyuta. Achyuta significa aquele que nunca cai. Por isso, né, que a gente tem que adorar Deus. A única pessoa digna de adoração, nós temos que adorar Deus, nós temos que nos apegar em Deus, nós temos que amar. Todo mestre fala a mesma coisa, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele nunca cai. Porque Ele é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Então, se você está apegado ou adorando qualquer outra pessoa que não seja Krishna, com certeza você vai se decepcionar. Vai. É, porque no mínimo, né, vai entender que Ele não é Deus, que Ele não é Krishna. O conhecimento de Krishna sobre a identidade transcendental nunca é dominado por ação material, enquanto a identidade do ser vivo, parte e parcela minúscula, que somos nós, é propensa a ser dominada por ação material. Os seres vivos individuais são eternamente partes e parcelas de Deus. Como centelhas minúsculas do fogo original Krishna, eles têm a tendência de se tornarem extintos. E a Krura continuou. A classe de pessoas menos inteligentes mal interpreta a sua forma transcendental, Krishna, como também feita de energia material. Esse conceito não é de forma nenhuma aplicável a vocês. Na realidade, vocês, Krishna e Balarama, são totalmente transcendentais e não há diferença entre vocês e seus corpos. Por causa disso, não há questão de vocês serem condicionados ou liberados. Vocês são sempre liberados em qualquer condição de vida, como está afirmado no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Somente os tolos e maldosos o consideram como um homem comum. Considerar vossas excelências como um de nós, condicionado pela natureza material, é um erro devido a nosso conhecimento imperfeito. Quando as pessoas desviam do conhecimento original dos Vedas, elas tentam identificar os seres vivos ordinários com vossas excelências. Vossas excelências, Krishna e Balarama, apareceram nesta terra em suas formas originais, a fim de restabelecer o verdadeiro conhecimento de que os seres vivos não são nem unos com, nem iguais ao Deus Supremo. Vou repetir aqui. Onde estava aqui? Então, vocês apareceram nas formas originais, vocês, né, Krishna e Balarama, apareceram em suas formas originais a fim de restabelecer o verdadeiro conhecimento de que os seres vivos não são nem unos com, nem iguais ao Deus Supremo. Meu querido Senhor Krishna, vocês, na verdade os dois, né, Bhima? Meu querido Senhor Krishna e Balarama, que na verdade é uma pessoa só, só que essa pessoa única está em dois corpos naquele momento em que a Krura estava falando com eles, né? Vocês, né, muita gente fala, ah, como que Deus pode ser três? Deus pode ser três, dez, milhões, zilhões, quintilhões, não tem limites para as expansões do Deus único Krishna. Vocês são sempre situados na bondade incontaminada, Shuddha-sattva. Seu aparecimento é necessário para restabelecer o conhecimento védico verdadeiro, em oposição à filosofia ateísta, que tenta estabelecer que Deus e os seres vivos são um e o mesmo. Meu querido Senhor Krishna, desta vez você apareceu na casa de Vasudeva como filho dele, junto com sua expansão plenária, Shri Balarama. Sua missão é matar todas as famílias reais ateístas, junto com o seu imenso poderio militar. Vocês vieram em pessoa para minimizar a sobrecarga do mundo, e para cumprir essa missão, vocês glorificaram a dinastia Jado por aparecerem na família como um de seus membros. Meu querido Senhor Krishna, vamos parar aqui. Calma. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem a outra opção. Só tem uma opção, né? Na verdade, uma, não outra. Só tem essa opção aqui que está passando agora, que é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também no décimo canto. Depois você vai descendo, tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que fala tudo, nos mínimos detalhes, sobre esses passatempos de Deus, esses passatempos eternos de Deus. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois vem o livro, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, a suprema personalidade de Deus. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamaham bhajami, Govinda Haripurushottamaham bhajami. Venom Tananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Tamasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurushottamaham bhajami Govinda Adipurushottamaham bhajami Ranganiyasa sakalendriyavritimanti Pashanti panti kayanti Chiran jaganti Anandachi maya sadhu Ala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Anganiyasa sakalen Driyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandachi maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,